Meu amor, dentre as inúmeras estrelas do céu, você é que possui um brilho singular e muito mais intenso. Tenho muito orgulho de você como esposa e, principalmente, como mãe. Você sempre sabe a hora certa para tudo. O brilho do seu olhar guia o meu caminho e me leva ao encontro da paz e do porto seguro que é chamado família. Quero, através dessa simples mensagem, lhe agradecer por ser mãe, por seu ventre abençoado e por tudo o que você representa para mim e para o mundo. Muito obrigado por fazer parte do meu mundo, fazendo com que eu a ame e seja amado por você e pelo jeito que você conduz com tanta perfeição o nosso lar. Parabéns pelo Dia das Mães. Te adorar e admirar é muito pouco, mas te amar é divino. Felicidades e milhões de beijos para você, meu amor.